Preciso de ar e respirar. Já fumei um e um rolê voltar. Tombar com meus parceiros, meus aliados. Ouvir o bom rap, tamo lado a lado. Na boa, de boa, assim que é. Malandro quer malandro, não dá papo pra mané. Vamos varar a noite, chapar o coco. Dá um estrago na tequila, no conhaque fica louco. E sem amarelar, se a chapa esquentar, pode ficar certo que eu vou te cobrar. Meia noite e meia, vixe que calor. Traz mais uma bebida, véi, pelo amor. Várias gatas, de calça apertada. Assim a nossa gente fica mais animada. Batom vermelho e um decote. Pisca pra mim e se sacode. De salto alto e bumbum empinado. Um biquinho malicioso e um olhar safado. Tá na minha, eu sei, te ganhei. Espera pra ver o presente que te darei. Você vai gostar, vai se amarrar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. A noite é nossa, então vamos festejar. Malandro quer dinheiro, malandro quer mulher. Malandro quer carro, não quer andar a pé. Malandro quer curtir, sem ter hora pra acabar. Fazer a cabeça dar uns dois, viajar. Malandro quer joia, seu papo é reto. Ferro na cinta, mas aí deixa quieto. Mil graus, madrugada, calor humano. I-N-S-A-N-O, insano. Do barraco pro mundo, nosso som vai tocar. De criança a velho, vai hipnotizar. Só entende quem sabe, quem não fica de fora. Só se for agora. Aperta o cinto e viaja comigo. Você não está só, nós estamos contigo. Basta saber quem é quem, parceiro. Quem gosta de você ou do teu dinheiro. Olho aberto, sabendo onde pisa é foda. Aqui na quebrada, olho grande é moda. Sinceridade aqui é raridade. Mas em cada esquina, uma mente com maldade. Paraíso, desconheço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. Quem pisar na bola, aqui mesmo paga o preço. É aquilo, na boa, de boa, estilo vagabundo. Mano, eu tô à toa, chutando o rabo dos meus inimigos. Tô respirando, baby, é, tô vivo. Tomando uísque ao som de Tupac. Cercado de vadias e pronto pro ataque. Eu decepo tua cabeça na viela. Depois penduro na entrada da favela. Presta atenção onde pisa, é o decreto. O besta morre logo, o mundo é do esperto. Na estrada que eu trilho, muito sangue já vi. AC, DC, tomei mas não caí. Se quer paz, eu quero também. Você pra lá e eu pra cá, amém. Vila Boa Vista, lugar que me criei. E desde moleque conheço as leis. E é aqui que hoje festejamos. Lugar que o bicho pega, mas é lugar que amo. Quem vier de onde vier que venha em paz. Sabe respeitar, nunca é demais. Bom Black, MDP, R-Joy e eu insano. Família Getificados, igual NR Records.